candeeiro da esquina, o candeeiro da esquina, alumia cá para baixo, alumia cá para baixo, que eu perdi o meu amor, que eu perdi o meu amor, às escuras não o acho, às escuras não o acho.